Você acompanha o último bloco do documentário O Eterno Maicon Librelato. Perto da família e junto de amigos, Maicon aproveitou as férias para se divertir e rever amigos que há tempos não via. Sullivan Scott, que conviveu desde a infância com Maicon, lembra dos dias que antecederam o acidente fatal. Incrível que pareça, não sei se por ironia do destino, naquela semana em especial a gente teve um contato muito forte. Inclusive, naquela semana, se eu me recordo, houve um jogo entre o Criciúma e o Santa Cruz, no qual o Criciúma disputava uma vaga na Série A e acabou conquistando essa vaga. E eu fui até o estádio para assistir o jogo e só cheguei no estádio, no meio daquela multidão de pessoas, eu acabei logo de cara encontrando ele. A gente assistiu o jogo juntos, depois voltamos para casa. Depois, no término da noite, ainda conversamos bastante sobre algumas coisas, sobre a vida dele, sobre a minha vida. Naquela semana ainda, no dia da morte, na véspera da morte, quero dizer, nós nos encontramos, marcamos uma pescaria, fomos até a cidade do Braço do Norte, eu pedi dispensa do meu trabalho, nós passamos o dia juntos, pescamos, se divertimos de monte. Por razões que talvez só o tempo possa explicar, a trajetória de Maicon foi brutalmente interrompida. Era noite e, junto com dois amigos, ele decidiu sair para se distrair. Como não tinha planejado ficar na capital, Maicon tomou emprestado roupas do amigo Rafael antes de saírem. Eles saíram, eu acho que era o quê? Umas 10 horas, 10 e meia. Deram uma voltinha, foram ali no... eu acho, um barzinho, sei lá, comeram e... de repente, também tomaram uma cerveja, o que é que eu vou dizer, né? Depois voltaram, mas ele estava de bermuda. Aí, vira e mexe, ele foi e botou uma... ele não tinha levado calça. Ainda parece que botou uma calça do Rafael, amigo dele. E aí saíram para dar essa volta. Os amigos Rafael Senen e Rafael Brognoli Paladini, conterrâneo de Maicon, embarcaram juntos para a última volta de carro do amigo. Foi bem marcante esse dia, porque fazia tempo que a gente não conversava, não se via, e conversamos um monte, assim. Ele estava bem feliz, bem alegre, bem... sabia que tinha uma carreira promissora pela frente, estava bem empolgado, bem feliz. Eu e o meu amigo até bebemos. E o Maicon, ele lanchou, tomou uma Coca-Cola e tal, ficou ali com a gente e não bebeu. E eu e meu amigo tomamos uma, duas cervejinhas. O que era para ter sido uma noite de comemoração acabou em tragédia. Com pouca experiência ao volante, Maicon se perdeu nas curvas da beira-mar norte. Seu carro foi em direção ao mar. E ali, preso ao cinto de segurança, o ídolo do futebol catarinense perdeu a vida. Foi tudo tão rápido assim, tudo tão inesperado, que na hora que o carro lhe rodou e caiu dentro d'água, na verdade só sentia aquele... que quando o carro estava rodando, aquele barulho todo de bater, o carro bater, rodar, e a hora que o carro ficou submerso embaixo d'água, na verdade, o que eu lembro assim foi do silêncio, né? Que embaixo d'água não se escuta som nenhum, e eu lembro do silêncio, assim, e na hora eu pensei, bom, o Maicon vai ficar chateado por ter batido o carro, por ter, né, ter acontecido esse acidente, mas fazer o quê? Vamos sair daqui, né? Lembro do desespero, do apavoro, mas na hora que a gente estava embaixo d'água também, acho que... e assim como eu não vi eles também não me viram, até porque estava debaixo d'água e de noite, escuro. Um carro, para te andar normal, ele é um meio de transporte, mas anormal ele pode ser um meio de coisa. E isso eu digo para ti que eu tenho certeza que ele arriscou demais daquilo que ele tinha condição. Porque você imagina, ele é um gurizão novo, jogador de futebol, treina, concentra, viaja e joga. Ele não tinha experiência para dirigir um carro numa velocidade além do normal, que eu também não sei que velocidade que estava, e ousar e arriscar mais. Eu acho que isso levou ele para essa situação, que ele faltou ele escutar o tio, que não foi falta de eu dizer bastante coisa para ele. A ponto de eu dizer para ele, para a mãe dele, que aí foi uma coisa também que ele não viu com bons olhos, que eu queria que o Dão fosse lá com ele. Antes deles me dar a notícia, eu já senti alguma coisa. Eu cheguei em casa de carro, eu guardei o carro na garagem, liguei a televisão, fui para a cama, e naquele momento veio um negócio que não era hora de eu dormir. Então nunca aconteceu isso. Eu saí de casa, peguei o meu carro e fui dar uma volta de novo na praça. Aí chegando aqui na frente da Caixa Econômica, eu encontrei uma prima dele e me pediu carona. Aí eu disse, ah, eu vou. E aí parei um pouquinho, esperei, conversei com ela, daí veio o irmão dela e levou ela, depois eu fui embora e só cheguei em casa, pisei o pé dentro de casa, veio a notícia que o Maico tinha. Eu, no momento, lógico, não acreditei, achei que era brincadeira, né? Mas foi uma fatalidade, a gente, na hora, eu não acreditei, fiquei desesperado, como se fosse perder uma coisa assim importante na tua vida. Era madrugada quando os bombeiros foram acionados. No local, já identificaram que o ídolo catarinense era mais uma vítima que passaria a estampar as estatísticas de morte no trânsito. A Avenida Beira Mar Norte, após o acidente, recebeu grades de proteção para evitar que outros motoristas tivessem o mesmo fim trágico. A tragédia logo repercutiu, mas ninguém conseguia acreditar no fato. O radialista Denis Luciano, que na época trabalhava na Rádio Guaíba de Porto Alegre, foi a primeira pessoa a noticiar o falecimento de Maicon Librelato. Já era mais de 1:30 da manhã e eu andava circulando pela redação lá da rádio, entre as mesas e tal. Andava por ali e tocou um telefone. Muito raramente tocava o telefone de madrugada lá, só quando tinha alguma notícia, alguma morte, enfim, a gente já sabia disso. E eu geralmente estava lá na rádio aquele horário na madrugada, era o meu horário. E eu atendi o telefone, era um cidadão que era colaborador da rádio e que estava em férias em Florianópolis. E ele havia acabado de testemunhar um acidente na Beira Mar Norte e haviam comentado com ele que estava no veículo Maicon Librelato. E ele disse que eu ligasse para alguém da polícia para tentar informação. Naquele mesmo instante eu apanhei o telefone, eu liguei para a polícia militar de Florianópolis e de pronto o cidadão me atendeu e disse realmente, houve um acidente com um automóvel de placas tal carro, de propriedade do Maicon Librelato e ele faleceu naquele instante. Foi um choque para mim, porque eu fui a primeira pessoa no Rio Grande do Sul a saber disso. E aí imediatamente, era aproximadamente 2 horas da madrugada, de quando ocorreu a morte dele, ele estava morto há pouquíssimo tempo, aí eu entrei no ar numa edição extraordinária, a rádio estava rodando música até, nós interrompemos a programação musical. E eu, somente eu, não havia mais ninguém na rádio, eu e o técnico, levei a notícia ao ar, coloquei o policial, enfim, ali iniciamos uma cobertura ininterrupta, porque aí outros colegas foram chamados, eu acordei o presidente do Internacional para avisá-lo, eu informei o presidente do Inter. Na madrugada do acidente, o policial militar que atendeu a Rádio Guaíba, primeira emissora a informar o fato, confirmou detalhes do acidente. Realmente houve esse infeliz acidente. Acreditamos que ele estava transitando na Avenida Beira-Mar Norte, aqui na capital de Florianópolis, e ele se perdeu numa curva, o carro saiu da pista e chegou a ficar totalmente submerso nas águas da Baía do Norte, né? E ocasionando o falecimento do jogador Maicon Librelato. As primeiras informações seria devido ao próprio afogamento, porque quando ele se perdeu na curva, o carro saiu fora e foi projetado para o mar. E o carro ficou totalmente submerso, sendo retirado posteriormente já com o princípio de parada cardíaca. Foi tentado fazer reanimação no local imediatamente, porque o local onde que aconteceu o acidente foi próximo ao grupamento de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros aqui de Florianópolis. Só que mesmo fazendo reanimação, não conseguimos reanimar e ele acabou falecendo no hospital. A mãe, Dona Maurina, que inicialmente recebeu apenas a notícia do acidente, ficou sabendo que perdia o caçula quando já estava próximo da cidade de Orleans. O tio José Carlos Librelato foi acordado ainda durante a madrugada com a notícia. O amigo, Rafael Paladini, só soube do acontecido vários dias depois, após sair do coma e passar por um período de recuperação. Hoje em dia, restam as lembranças dos anos de convívio com o garoto Maicon. Para os que ficaram na saudade, a curta, porém brilhante trajetória de Maicon é certamente um alento. Eu acho que o que me fez também, sei lá, aceitar, foi ver o que ele significou para o povo, assim. Eu tenho tudo ali, todas as homenagens, tudo que foi feito para ele, graças a Deus eu não faltei uma. Muitas noites eu sonho com ele, assim, até engraçado. Sonho bastante vezes com ele mesmo, assim. E é um grande amigo que partiu. Na época de sua morte, o jornalista Rui Carlos Osterman publicou no jornal Zero Hora, de Porto Alegre, uma mensagem para o atleta, assim reproduzida pelo radialista Silmar Vieira. Não se pode morrer aos 21 anos. Não se pode. Não se deveria. Melhor que fosse proibido. É a mais inicial de todas as idades. Não porque contém as autorizações legais que acarreta, mas porque, se bem me lembro, é quando o mundo, as paixões, os grandes estremecimentos começam a se formar como um sonho de possibilidades. Sempre é injusto morrer assim. A ordem da natureza é sábia e, ao seu modo, justa. Uma brutal interrupção como a do jovem Maicon Librelato, vitimado num acidente na beira-mar norte, num recanto articulado de Florianópolis, a velha ponte, a rodovia moderna, a elevação da cidade à esquerda, o remanso do mar à direita, os barcos, o céu, um lugar por onde todos de algum modo vão ou passam e voltam. Morrer aí, com 21 anos, sempre será injusto. Em 2006, a família buscou, através da psicografia, se comunicar com o jovem Maicon. O texto, narrado pelo acadêmico Vicente Ribeiro, é a cópia fiel da mais recente mensagem recebida pela família. Mãe, hoje fazem 4 anos que parti, mas continuo sempre perto de ti, te cuidando, guiando e abençoando. Sei que a saudade é grande, mas o meu tempo na terra foi o necessário para o meu progresso. Me perdi na curva, mas tinha que ser assim. Conquistei muitas coisas em pouco tempo e fui muito feliz. Já estou me recuperando. Fico muito grato pela família que me recebeu na terra e por tudo que vocês fizeram por mim. Saudades de vocês. Que Deus abençoe a todos. Te amarei sempre. Para